vejo o céu azul. Onde fica o astro rei? Sempre quis essa altura. Só que eu não sei. Sempre fui burro. Mas é sempre assim. O meu pai só reclama. Sempre vem atrás de mim. Se tenho meu dinheiro, quer que eu vá a pé? Pois cuidado com seus dentes. Não, não vá comer chiclete. Adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu bem. Pode ver de perto, mas não vem que não tem. Não acreditei quando vi a vida assim. Apostava em todo mundo, mas ninguém olhou pra mim. Agora é minha vez, pois o sonho acabou. E na barra que eu levo, não, não sinto mais dor. Até pensei chegar num navio e pedir carona, ir embora do Brasil. Adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu bem. Pode ver de perto, mas não vem que não tem. Adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu bem. Pode ver de perto, mas não vem que não tem. Fechei os olhos e andei a pé. Todo mundo gargalhava e não botava fé. Se estou sozinho, é porque você não quis me dar a chance dessa vida ser feliz. Escute, garota, vem. Esse meu sorriso só depende de você. Me tire do buraco. Você pode ver, estou sendo obcecado. Já não sei o que fazer. Adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu bem. Pode ver de perto, mas não vem que não tem. Adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu bem. Pode ver de perto, mas não vem que não tem. Já morei, já cantei em todo o território, no Peri, Santo André, no Parque Novo Oratório, na Lapa, São Miguel, Itaim, Bibi, no Paulista, em Osasco, estou ficando aqui, levando a vida, só tirando um breu, e se estiver errado, o problema é meu. Eu trabalhei de tudo que pintou na vida, engraxate de bar, vendedor de avenida, garçom de lanchonete, fui um grande barman. Na fábrica de copos, se lembrou, meu bem? Pedreiro, manobrista, copa e lixeiro. E me chamam de vadio, vagabundo e maloqueiro. E tudo que penso se divide em três. É adeus, pau, pau, tchau, tchau, meu.